3170, sem restrições, desça para 2.000 pés, QNH1 018, autorizada final do procedimento ILS, 0, sendo estabilizado. 2018, autorizada X-Ray, sem restrições, 3170, vai passar a restrição. Uma possibilidade de voar na 2.1? Em condições de interceptar e completar a final do procedimento, está autorizado. Ligaram direto do UNA, 3170. RLS para 3170. Então, 3170, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98-995. 295 para 3170. Oi, Salvador, boa noite, tá 3170 ILS. Boa noite, tá 3170, avistado, confirma, baixou 8 na voo, quem negar 10018. 18, baixado, checado, tá 3170. Tá 3170, avistado, livre pouso, pistão no zero. Vento variável, 2-9. Livre pouso na pistão no zero, tá 3170. Tá 3170, solo 57, livre próxima à direita, chama solo 121, decimal 9. Direita, decimal 9, tá 3170. Nossa, Lázaro, boa noite, tá 3170, livrou na sexta. Então 3170, boa noite, taxi Alfa Juliette, remota 14. Alfa e Juliette para remota 14, 3170. Salvador, boa noite. Gol 1173, está ciente da informação Eco, autorização Guarulhos. Gol 1173, bom dia, informação Eco confere. Guarulhos autorizado nível 360, via Pêzulu 10 até Taubaté. Perfeito, saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5476, controle 120, décima 8. Está autorizado, decola da 10. Primeira curva à direita, na Dael, Leda, Motiva, Upper Zulu 10, Taubaté. Aciona 5476, controle 1208, gol 1173. Gol 1173, correto, portão 8, chama o pronto back, pelo menos. Chama para o gol 1173. 3530, informação. 3520, bom dia, Eco Confere, Aracaju, autorizado nível 190, conforme rota do plano de voo, perfil de saída Conde, curva esquerda após decolagem, pistão 90. Transponder 0260, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 190, conforme o plano, saída Conde, decolagem aberta, curva esquerda, 0260, transponder, 120, decimal 8, controle 3520. Portão 3520 correto, portão 3, chama pronto, feedback, saneamento. 3896, acione identificação, chegada à área autorizada, voo ETAP, desça para o nível de voo 050, altímetro no 01. Salvador, bom dia, azul 4073, tem uma salvação, no gate 2, autorização Campinas. Salvador, bom dia, azul 4073. Informação em curso eco, copia Campinas, nível 340. Gente da eco, 340 Campinas, copia. Azul 4073, autorizado para Campinas, nível 340, conforme rota do plano de voo, perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5506, controle 120.8. Frente, 2 Campinas, de voo 340, rota do plano de voo, decola pista no zero, com curva direita, da EL, Leda, Motiva. Transponder 5506, controle 120.8, azul 4073. Azul 4073, correto, portão 10, chama o plano para o estacionamento. Tá, aguenta para o estacionamento, azul 4073, direto. Voo 1173, autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, voo 1173. Voo 1173 está pronto para o táxi. Estamos com 169 a bordo, 4 horas e 16, alternando o Galeão. 1173 autorizando o táxi. Via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1118, décimo 95, ajuste no 08. Está no 098, parte 1 no Índia, no ponto de espera, 1195. Voo 1173. Salvador, bom dia, Gol 1173. 1173, bom dia, se aproximando do voo espera. Já pronto para alinhar e decolar? Afirmo. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 020 graus, 02. Autorizado a alinhar e decolar, dá no zero, Gol 1173. 173, decolagem aos 41, controle 208. Salvador. Salvador, azul 4073, possível estacionamento do azul 4073, autorizado que estiver estacionamento, reporte táxi. Vai azul 4073. Subi montanha ao nível de voo 360 e voe direto Leda. Direto Leda, subindo por 360, voo na 1973. Qual a sua zona da visual para a pista 386? Então, 3866 completa final do procedimento, chame para o Salvador, frequência 98, decimal 95. 95, obrigado, boa noite. Boa. T520, no 03, aguarde, número 2 do setor. Salvador, bom dia, 386 estabilizado na... Como é que foi? 386, reporta baixada travada no externo, que é legal no 08. Táxi azul 4073, GLB 8, 9, 4 horas de férias, GLB na Ribeirão Preto. Azul 4073, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 08. Parte o Índia até o ponto de espera da 90, com ponto 118, 95, 18 na lista.